O nosso tema de hoje é Buscando Saúde em Deus. Duas palavras aqui interessantes nesse tema, que é a saúde e a Deus. Saúde é bastante complexo o conceito de saúde pela abrangência que ele tem, porque muitas vezes nós relacionamos saúde com o bem-estar físico, e é bem mais do que isso. É um conjunto do bem-estar físico, do bem-estar mental, emocional. Ele fala até no conceito de social, e a gente amplia para o espiritual. Porque se um só desses fatores estiver bem, o que é difícil, porque somos um ser único, os outros pesam. Nós não nos sentimos plenos, não nos sentimos saudáveis. Então, nós temos que agregar tudo isso e trabalhar essas questões como um todo. Há muito tempo já nos disseram, né? Mente sã, corpo são. A nossa saúde, ela começa a ser trabalhada na questão mental. E a nossa fé, a nossa crença, ela tem muito a ver com esse espírito de saúde nosso. Porque quando temos uma crença, e todos temos, mas uma crença sólida, firmada em uma base sólida, nós temos uma propensão a enfrentarmos as situações que a vida nos propõe com um pouco mais de coragem, com determinação, porque nós enxergamos a coisa além do obstáculo. Nós sabemos que além do obstáculo existe algo de continuidade, de melhor. No nosso mundo, que é cercado de material, nós damos muito valor a esse corpo, então achamos que tudo se resume nessas sensações que nós experimentamos. Mas dentro desse contexto material, nós enfrentamos dificuldades porque focamos apenas nisso. Então não conseguimos muitas vezes olhar no horizonte e saber que é um momento. Às vezes nós dizemos assim, para executar alguma coisa que precisamos, seja em que área for, até na própria área da saúde, ah, mas é muito tempo. Esse muito tempo, às vezes, são meses, um ano, uma correção, um tratamento que nós precisamos fazer. Ah, mas é muito tempo. O que é muito tempo? Se a própria vida nossa é um sopro. E aí fala em buscar a saúde em Deus. De que forma que nós buscamos a saúde em Deus? Falamos um pouco de saúde, agora vamos falar um pouco de Deus, né? O nosso conceito de Deus também, ele é muito concreto, porque nós idealizamos Deus como um ser humano, como um homem velho, sábio. E aí um dos predicados de Deus nos diz que ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares. Como alguém com uma estrutura física, seja ela qual for, poderia estar presente em todos os lugares? Então, nós não podemos conceber Deus como um ser, não é nem humano, um ser. É muito mais amplo do que isso. E é bem difícil, porque todos aqueles que tentaram explicar não conseguem, porque as palavras não exprimem exatamente o que é Deus. Então, ele é muito mais sentido do que falado. E quando nós buscamos ele com esse sentimento, com essa procura que ele nos possibilita, essa comunhão, esse estar presente que nos é dito conosco, esse aspecto da saúde, ele se renova. Porque eu disse antes lá que falaram, né? Mente sã, corpo são. Como que nós vamos ter uma mente saudável se nós absorvemos muito lixo? Muitas coisas que nos fazem mal, que são tóxicas, que nos adoecem. Então são coisas que andam em sentidos opostos. Ou eu busco Deus e a saúde que vem junto, ou eu busco o afastamento e toda essa perturbação, que tudo isso que está fora e que eu trago para dentro, cria em mim. Todos nós estamos no mesmo barco, né? Nós não estamos encarnados no mesmo planeta se não fôssemos tão parecidos como nós somos. Então, nós estamos tentando aprender a viver de uma forma correta. Por que aprender? Porque ainda caminhamos em estradas bastante escuras. São metáforas que a gente usa, né? Mas a gente sabe o que significa isso. Esses caminhos escuros são coisas que não nos fazem bem, que nos atrasam, que nos distorcem, que nos adoecem, não só fisicamente, mas lá dentro, no interior. Falamos do aspecto antes emocional, mental, espiritual. Então, da onde irradia a nossa saúde? Lá do fundo, lá do interior. Quem está lá no interior sou eu, espírito, e isso irradia para todo o corpo. Aqui é uma manifestação de como eu estou. Uma manifestação para que eu possa olhar e perceber que deve alguma coisa ser feita diferente. Mas não é o objetivo. Esse não é o objetivo. O objetivo é a manifestação. A manifestação de Deus. Quanto mais nós conseguimos fazer isso, o exemplo que já foi usado várias vezes, né? Essa energia que está sobre nós, a mais pura possível, nós absorvemos ela de acordo com aquilo que nós emanamos. Então eu não consigo puxar algo puro se eu retenho e eu não distribuo. Então é muito o ciclo. O exemplo do ciclo, que aquilo que vai entrando, vai saindo. Se não sai, tranca a entrada. Quanto mais nós fazemos, mais nós recebemos. No livro da Gênesis, tem uma parte lá que fala sobre os milagres de Jesus. De que forma que eles aconteciam? Cada um deles é tratado. Tem a transcrição que está nos evangelhos de Lucas, Marcos, João, Mateus. E depois tem a explicação de que forma que isso acontecia. E é muito interessante a gente ver, porque o próprio Jesus disse várias vezes que foi a tua fé quem te curou, não foi ele. Mas as pessoas se aproximavam dele, ávidas, sabedoras de quem ele era, e só o fato de estarem perto, elas sabiam que elas encontrariam a cura dos males físicos delas. Então, ali é explicado de como essa aproximação, de que forma que isso acontece, porque parece uma coisa que nós não entendemos, realmente, porque nós não estudamos para saber, para entender. Mas isso é possível para qualquer um de nós. É claro que Jesus não está aqui materializado, mas a energia, ela está ao nosso redor. Nós podemos, através dessa busca, trazer isso para dentro de nós e transformar isso. E sentir essa alegria de estar presente nesse momento do mundo. Para que nós consigamos aprender mais de toda essa lição que está sendo distribuída para todos nós. Então, talvez a mudança de olhar que nós temos que ter, porque às vezes olhamos a vida e dizemos que ela é pesada, que ela é dura. Não, é uma escola. É uma escola de aprendizagem em que cada dia nós aprendemos um pouquinho mais e nos capacitamos um pouco mais para seguir adiante, e através dessa capacitação nós podemos oferecer para aqueles que estão próximos de nós, que também estão aprendendo, um pouco do que nós já conseguimos. Aprendemos com os que estão na nossa frente, auxiliamos os que estão logo atrás. Esse é o mecanismo dessa interligação, da sociabilização, que é tão fundamental no nosso mundo. É por isso que nós precisamos uns dos outros, e nós só nos reconhecemos através do outro. Aí Jesus entra na parada e diz, né, Qual é o segundo mandamento? Fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Porque esse exercício, ele nos liberta. Ele nos eleva. Então, se a gente conseguir um pouquinho com alguns próximos, já é uma vitória. O resto depois é exercício, é só repetição. Então, que a gente consiga.